Sabe qual que é a melhor parte de João Modeste? Que ele leva a Putz. sério. O Modeste é aquele cara que ele acabou, ele chegou na sua casa, você tá trocando ideia, falou: Ô, Modeste, tá ficando tarde, né? Ele: Ô, cara, desculpa aí, tô indo embora já. Ele pode fazer a piada todos os dias, sempre vai falar: Ô, cara, desculpa aí, Pô, tô que indo. merda. Sim, é por isso que é divertido fazer. Exato. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever! Meu destino eu mudei, qualquer um pode moldar. Deixa o mundo me rumar, para onde eu quero ir. Dor passada não me dói, e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia. Salve, salve, simpatia! Começando mais um podcast Whatever. E nesta noite contamos com uma mesa cheia, cheia de gente bonita e garbosa. Começando por ele, Rafael Rodrigues. Opa, tamo aí. Luiz Carlos de Modeste Júnior. Kantiano de carteirinha. Marcelo Soares. E deixa a vida me levar, vida leva eu. Tiago Moura. A minha filosofia de vida é o bullying. E o nosso convidado especial, Estevão Ribeiro. Siga seus sonhos. E eu, Romênio Zedek, estou aqui perdendo palitinho hoje. O nosso tema da noite é algo bem sério, talvez, que todo mundo compartilha. Vamos falar sobre nossas filosofias de vida. Só para avisar, não foi sugerido por mim o tema. Sim, mas não se espantem, não vai ser um podcast definindo filosofia e falando sobre filósofos e as suas grandes descobertas, seus grandes pensamentos. Vamos falar mais sobre a filosofia que cada um dos membros da mesa segue na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas suas questões e seus dilemas de trabalho, da vida em si. E também, como nunca falta, vamos falar sobre quadrinhos, né? Rafael, o quão hipócrita é você ser publicitário e filósofo ao mesmo tempo? Uma escala de 0 a 10, mais ou menos 19. Muito obrigado. Então eu quero começar já com o Rafael Rodrigues. Rafael, por favor, defina filosofia. Cara, filosofia é uma coisa complicada de definir, tá? Eu criei minha própria definição de filosofia, porque eu sou hipster e eu não gosto das definições clássicas. Cara, basicamente filosofia é refletir sobre tudo, a fundo, acerca de algum assunto bem específico, assim. Geralmente, no caso da filosofia acadêmica ou da filosofia como campo de estudo, geralmente é relacionado a questões como a realidade, a existência, conhecimento, verdade, valores morais, essas coisas que a gente acredita que defina o ser humano, né? Então, de acordo com essa sua definição, todo mundo pode ser um filósofo. Sim, na verdade não precisa nem ser formado em filosofia para ser um filósofo. O filósofo, na verdade, ele é mais o que se as outras pessoas definem ele como filósofo do que propriamente se ele é formado ou não em filosofia, na verdade. Pelo menos conceitualmente falando, claro, né? Então, partindo da sua definição, Rafael, o E.T. Bilu é um filósofo também. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece muito. Eu posso botar filósofo no currículo? No currículo profissional, acho que não. Mas jornalista eu posso. Mas não pega bem, né? Nenhum das duas. Você quer conseguir um emprego? Você vai botar filósofo? Você tem certeza disso? É que abriu um escritório de filosofia aqui no centro. Eu vou ver se consigo. Cara, tinha um amigo meu que ele tinha o orgulho de falar que era formado em filosofia e a carteira de trabalho dele tava em branco até hoje. O que o Moura me falou me lembrou do Dead Savage Show, né? Que a irmã dele fala: ah, eu decidi que eu vou me graduar em filosofia. Dele, cara, isso é muito legal, que acabou de abrir uma fábrica de filosofia aqui do lado. Filosofia enlatada, né? E filosofia enlatada é que mais tem por aí. É, na verdade, o pessoal tem tanta gente se formando filósofo que tem o lance da filosofia barata, né? O pessoal da filosofia barata no Facebook. Tem livros e vídeos e filmes que tratam de uma filosofia bem superficial e barata, bem simplista e artificial. Olha, olhou. Tá, então autoajuda é filosofia pura, ô Rafael? Olha, eu não sei dizer. Eu não leio livros de autoajuda. Cara, eu tenho uma pergunta sobre livro de autoajuda. Não. Livro de autoajuda não deveria ser um livro que só o escritor lê? Não, cara, é aquele... Não, é um livro que ajuda automaticamente a ele, porque as pessoas compram. É, porque assim, se é um livro para ajudar as outras pessoas, não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda. autoajuda seria exatamente você se ajudar, não o cara que tá. Ele dá os passos pra você implementar na sua vida e assim você se ajudar. É meio louco você pensar, né, esse conceito, assim, de que, tipo, uma outra pessoa precisa vir dizer pra você como você tem que se ajudar. Tem muita gente que se dá bem com autoajuda, consegue realmente melhorar a vida com autoajuda. Eu não... Ele chama psicólogo isso. É, exatamente o que eu ia falar. O amigo. Você conhece amigo? Seguindo essa filosofia do humor aí, um cara que tem um livro assim depressivo e tal, ruim pra caraca, então é auto-atrapalha? Pode ser. Cara, eu tive o desprazer de um ano ganhar de uma pessoa que eu achei que gostava de mim, um livro chamado Mactub. Frases Paulo Coelho. Do Paulo Coelho. Eu tenho o Manual do Guerreiro da Luz também. Puta. Livro com história do Paulo Coelho já é ruim, imagina um livro só de frases. Meu Deus, parece aquele Minuto de Sabedoria. É, exatamente, cara, exatamente essa lógica de você pegar, abrir o livro em qualquer página, ler um negócio e dizer, ah, que massa, hoje meu dia vai ser assim. É quase um horóscopo. A minha mãe fazia isso com a Bíblia, cara. Então ela chegava assim, então choveu anjos caindo, não sei o quê, não vai pra fora hoje, filhote. Porra, mas era meio hardcore isso, né, cara? Eu tentei fazer isso até o momento que eu abri e falava que a colheita ia ser boa. Daí eu falei, não, não serve. Não, mas eu você entendeu, por isso tá sem namorada, porra. I am forever alone. Forever alone. There is nobody home. Forever alone. I have no Valentine. I fap all the time. I am forever alone. Forever alone. Pegando a piada aí, da mesma maneira que livro de autoajuda pode ajudar as pessoas, que um psicólogo pode ajudar as pessoas, que um amigo pode ajudar as pessoas, é a mesma coisa acontece com a religião, né, cara? Quando a gente realmente muda, não tô falando dos hipócritas, né, mas tem várias pessoas aí que realmente mudam, né, depois que encontram alguma religião específica, que não deixa de ser uma espécie de autoajuda, né? Uma autoajuda de religião, o cara que fez a Leão de Judá a cola, né? Deus falou pra ele fazer Leão de Judá a cola. Tá, mas não vamos começar a falar de religião de novo aqui, porque, sim, tipo assim, senão vão ficar falando que todo podcast que eu entro, que eu tô presente, fala de religião. Eu queria perguntar duas coisas pro Rafael. A primeira é, filósofo tem emprego? Tem como se empregar um filósofo? No Brasil, não. No Brasil, tu pode ser professor de filosofia, mas tu não pode ser filósofo. Não, isso... Tu pode ser filósofo, mas... Desculpa, eu esqueci de mencionar, sem ser professor. Não, porque professor daí tu não é filósofo, né? Tu é professor de filosofia, é diferente. Tua profissão é ser professor. Profissão filósofo aqui no Brasil é difícil. E na Grécia Antiga, dá pra arranjar emprego de filósofo? Ele falou profissão filósofo, eu lembrei do MacGyver, cara. MacGyver tentando desarmar uma bomba e desarmo ou não desarmo, né? Platão, profissão filósofo. Exato. Mano, seria ótimo. Do caralho. Olha, de Leão de Judá cola pra cicuta, hein? Que virada. Mas assim, ó, filósofo ele tem sim outros papéis fora lecionar. Aliás, ele teria vários papéis, na verdade. Por exemplo, a ele minha pode trabalhar área... no McDonald's, ele pode trabalhar de frentista, ele pode trabalhar de porteiro. A área que eu tento seguir é a filosofia da ciência. É uma área que se pode seguir. Geralmente se trabalha filosofia da ciência no campo da pesquisa científica mesmo. Fora do Brasil, tu tem, por exemplo, tu contrata filósofos em hospitais. Resolver problemas relacionados à ética. Tu contrata filósofos para governos, trabalhar com questões relacionadas à política. E só para citar algumas coisas, assim, que me vem à cabeça agora, assim, que são as principais. O filósofo seria, nessas situações, um conselheiro. É, seria o Merlin de uma empresa ou de um governo. Ou um barman, né? Um barman, né? É. Não, ele seria basicamente um consultor, né? Porque, por exemplo, assim, tu tem um hospital, aí o hospital dá uma merda lá com um paciente. Como é que o hospital vai resolver esse problema? Bom, ele pode resolver o problema legalmente do jeito que ele quiser, mas o filósofo ele vai dar a consultoria no que se refere à ética. Bom, então a gente tem que ver isso e isso, tem que ver N questões morais e o que que essas questões morais se ligam ou não se ligam com as questões legais. O que é moralmente aceitável, o que é legalmente aceitável, porque às vezes tem coisas que são legalmente aceitáveis que talvez não sejam moralmente aceitáveis. E tem coisas que, às vezes, não são legalmente aceitáveis, mas talvez sejam moralmente aceitáveis, como a eutanásia, por exemplo. Isso não é mais da área jurídica? A área jurídica cuida especificamente da área legal. Então, na tipo verdade, assim, qualquer coisa que foge da discussão legal, do que tá na lei, foge da alçada jurídica, né? Na verdade, então, acaba se criando, por exemplo, utilizando esse mesmo exemplo do Rafael, do hospital, às vezes você tem uma junta legal, ética e de comunicação, né? Vai se mostrar pro público como ela vai se comportar moralmente e juridicamente. E vocês têm que entrar num acordo nessas três partes da. Que é a imagem do hospital ou de uma empresa qualquer. Pega como, por exemplo, que nem eu comentei, a eutanásia. Tipo, a eutanásia é uma coisa que, grande maioria dos países, é tabu, é sempre uma polêmica, né? E aí entra aquela questão: o paciente quer morrer, a família concorda que o paciente quer morrer. Mas a opinião pública não quer. E aí, o que o hospital vai fazer? A família assinou um termo, o paciente assinou um termo de que quer morrer. O que o médico faz, né? Tem toda uma série de questões também relacionadas ao chamado juramento de Hipócrates, né? Que é o que os médicos fazem. Uma das coisas é justamente assim, tu tem que preservar a vida. Tu não matar ou deixar morrer não é uma opção. Ou não seria, pelo menos, pelo juramento de um médico, né? Então, no momento em que o paciente quer morrer e a família concorda que ele queira morrer. Esse tipo de conflito, aí entraria o filósofo pra trabalhar com essa questão. Não pra dar solução. O filósofo não existe pra dar solução. Se existisse pra dar solução, o mundo seria bem diferente. Ah, como todo mundo deve ter visto no jornal aqui em Curitiba, isso não é muito levado em conta, né? Principalmente o hospital. Não, aqui no Brasil, isso que eu tô comentando pra vocês é totalmente inexistente. Aqui no Brasil, não existe a profissão de filósofo. Mas é que aqui em Curitiba, médico com tá pra abrir leito em UTI, né, cara? Foi legal você ter respondido essa minha pergunta, Rafael, porque ela já anula a minha segunda pergunta, que seria se o filósofo não é um cara que é pago pra pensar pelas pessoas, digamos, comuns, mundanas, e aí Nossa. Quando ele chega com um pensamento refinado, não um pensamento melhor até, digo assim, refinado porque ele passou tempo analisando as diversas possibilidades que aquele pensamento dele implica, e aí ele apresenta um resultado que a sociedade compra ou não compra. Sensação que eu tenho do filósofo, que ele é pago para pensar por outras pessoas. Na verdade, assim, a filosofia não é uma ciência exata, né, cara? Um exemplo que nem vocês comentaram sobre a autoajuda aí, eu acho que é um bom exemplo que se pode dar. A filosofia, ela seria o extremo oposto da autoajuda. Tu pegar o filósofo numa analogia como a consultor. Por quê? Porque o livro de autoajuda, em geral, vai ser um livro que vai dizer assim: você deve fazer isso para ser feliz. Filosofia não é isso. A filosofia é: ah, eu tô com esse problema, como é que eu resolvo? O filósofo, ele dá os caminhos, ele não dá a resposta. Ele não diz o que a pessoa tem que fazer. Tanto que filosofia significa amante ou amigo da sabedoria, né? Esse termo foi usado porque alguém foi falar com Sócrates, na época que ele era vivo, óbvio, e perguntou alguma coisa do tipo pra ele: porque tu é sábio, tu é um cara sábio. Ele falou: não, eu não sou um cara sábio. No máximo, um amante da sabedoria. Ou seja, eu sou no máximo alguém que tá sempre buscando a sabedoria. Mas não sou alguém sábio. Sou fosse alguém sábio, eu não precisaria estar buscando, né? Tanto que foi daí desse diálogo que veio a famosa frase, né? Só sei que nada sei. Só eu pensei no Sócrates do Corinthians agora? Só. Que merda, né? Uma avaliação sua desse atual campeonato brasileiro, esse momento de Atlético, de Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, teremos um Atlético e Flamengo domingo aqui. A despedida do Sorinho tem nada a ver com isso. O resto é incompetência coletiva, né? Mas ninguém quer ser campeão. Cara, então você tá querendo dizer que a propaganda do pão de açúcar, do que te faz você feliz, é uma filosofia? Uma propaganda filosófica? Acho que sim. É, basicamente. Se a gente entrar em sofisma, isso vai muito longe, né? Tô quieto. É, não, eu acho que a gente até já demorou demais esse assunto. Eu gostaria de passar para os outros convidados, os outros integrantes da mesa, a palavra perguntando se você segue alguma filosofia pessoal. Não precisa citar nomes de filósofos ou frases de efeito, mas qual que é a filosofia da sua vida que rege os seus princípios morais e que te ajuda a tomar decisões? E eu vou começar pelo Marcelo Soares. Pô, cara, ele ia começar por mim só porque eu não tenho filosofia nenhuma nessa vida. Exato. Seu acomodado. Marcelo, em off, comentou que ele não tinha nenhuma filosofia. Eu queria entender como não ter nenhuma filosofia ajuda ele nos seus dilemas, por exemplo. Então, não ajuda. Não, e como você lida com isso? Cara, porque assim, sendo sincero assim, tipo, eu nunca paro pra filosofias mais conceituais mesmo e tal, eu nunca nem estudei, nem preocupei, nem li, nem nada sobre isso até. É uma coisa até que eu tenho vontade de fazer um dia. Se eu for dizer que tem alguma filosofia de vida, seja exatamente de não pensar no dia de que vem. Assim, tipo, eu vou levando um dia de cada dia, um dia por vez. É quase como aquele pessoal lá do só por hoje não, do ex-drogados, né? Tipo, só por hoje não, só por hoje que eu vou fazer um negócio. E depois eu vou passando, nunca penso muito nas questões filosóficas da vida, do universo, e da minha vida, dos meus problemas, não sei o que. Eu tento não pensar muita coisa. E isso aí exatamente não ajuda nos dilemas exatamente por isso. Porque quando você tem um dilema, você fica pensando, vai tentar resolver e aí você não quer filosofar sobre isso e você acaba não resolvendo. Estevão, e você? O que você diz sobre filosofia da sua vida? Eu sou uma pessoa que fui criada, assim, até os 12 anos, meu perfil foi criado na igreja evangélica. Então, assim, que eu merda, ainda... Hein? É, assim, desculpa, amigo. Toda a história... Uma salva de palmas para um comentário de Rafael Rodrigues agora. Não é, cara, não é. Cara, é isso hein, velho? Puta que pariu. Totalmente. Não, desculpa, ouvintes. Não, olha só. Sou brincadeira. O lance é que é o seguinte, a minha mãe é da Assembleia de Deus. Foi, assim, abandonada com 6 filhos. Ela se agarrou no que achava mais seguro. O ponto seguro para ela foi a igreja. Então, fomos todos, assim, criados na igreja, e eu até os 12 anos eu tinha meio que a teoria do medo, né? Foi mais a teoria do medo que meio que regia, tipo assim, não posso fazer isso porque eu vou pro inferno, não posso fazer isso porque é pecado, não posso fazer isso porque... Então, assim, o meu perfil era aquela coisa de que não posso viver, piso fora da linha, eu ia pro inferno e ia me ferrar e não ia ser legal. Foram coisas ruins, até aquela coisa, eu conheci o álcool aos 18 anos, nunca fumei, não tenho interesse por drogas. Eu acho assim, que a religião ela veio e eu tentei aproveitar o lado bom dela, e eu tenho que lutar, assim, a minha filosofia hoje é tentar fazer esse balanço, entendeu? Nem tanto ficar com essa coisa de religião e nem tanto ficar também ignorar. Tentar respeitar, eu acho que me tornei uma pessoa mais tolerante. A filosofia de hoje, assim, é tolerância. Pra mim, o que eu uso, assim, como um norte, pra mim, é a tolerância em todos os casos. Porque do que eu já vivi, pô, preto, pobre, evangélico e tudo, assim, tudo contra, né? Hoje eu tenho desenvolvido muito mais o lance da tolerância. Então eu respeito todos os manifestações, seja pessoais, seja étnicas, seja tudo, assim, eu tento ser uma pessoa muito aberta, apesar de ser um cara muito carregado de preconceitos. Então, assim, cada dia mais eu tenho me aberto mais para essas percepções, assim. Então a minha filosofia é sempre aprender. Modeste, e o que você pode falar sobre a sua filosofia de vida? Minha influência de vida na parte filosófica tem dois caras muito importantes. Um chama-se Immanuel Kant. Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante. Tem um imperativo categórico que ele desenvolveu, que ele acabou desenvolvendo em cima, que é todas as pessoas têm o potencial para fazer o bem. E junto com isso eu cresci lendo o Superman. Então eu realmente já tomei muito no cu por acreditar muito nas pessoas, assim. Sempre achar o lado positivo das pessoas, o lado positivo das coisas. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na bondade das pessoas, eu acredito até que a pessoa que meteu no meu rabo pode fazer alguma coisa interessante, entendeu? Se é uma coisa que pode ser chamada de filosofia, eu não consigo guardar rancor, eu não consigo guardar espírito vingativo. A não ser do São Paulo, que fodeu o Atlético em 2005. Eu tento sempre ver o lado bom das pessoas, eu tento sempre ver o lado positivo do que as pessoas fazem, sempre dar outra chance da pessoa provar que pode fazer a coisa boa, entendeu? Eu sei que é babaca, eu sei que é ridículo, mas é o jeito que eu fui criado a pensar também, cara, sabe? Mesmo o Rafael, que cresceu sem religião, o Rafael sabe... Quem disse que eu cresci sem religião? Ah, olha aí. Você é um herege. Eu acho que o Rafael foi traumatizado pela religião, entendeu? A gente sempre é levado a ver coisa boa, entendeu? Os maiores exemplos que a gente tem são de pessoas que no fundo foram boas, como Jesus Cristo, como Gandhi, Madre Teresa, sabe? Bom, sempre tem um babaca que toma Hitler como exemplo, mas, sabe? Nas pessoas que são edificantes, são pessoas que veem a coisa boa das pessoas, sabe? Muito mais Martin Luther King do que Malcolm X pra mim. Eu sou muito mais Professor Xavier do que Magneto. Ah, sou mais Magneto. Aí, a diferença. Então, acho que é essa, cara, sabe? Ver assim como o Estevão falou, a parte de tolerância foi uma coisa que eu tive que exercitar muito, porque, como eu disse em outros podcasts, eu cresci numa família preconceituosa pra caralho. Eu cresci no meio de gente preconceituosa. E a tolerância foi uma coisa que eu tive que aprender por mim mesmo. E isso faz parte desse conhecimento que eu fui atrás, assim. Desde Superman até Lecante. Mais ou menos por aí. Eu sei que não tem muito sentido, mas a minha vida não tem sentido. Então... Moura, você que tem as melhores filosofias de boteco, tá contigo a bola. A minha filosofia de vida é simples, cara. A vida é um tijolo de 6 furos. Isso diz tudo. Meu Deus. Rafael, o que você quer dizer sobre a sua filosofia? Cara, eu acho que eu sempre segui, na verdade, uma mesma filosofia que, por mais que eu mude, assim, de pensamento, assim, acaba sempre voltando mais ou menos para as mesmas duas coisas, assim. Independente de quando eu acreditava em alguma religião, ou hoje em dia não acreditando em nenhuma, mas eu sempre pautei por dois pontos, que é a vida. Eu acho que toda a vida é sagrada, eu acho que eu nunca conseguiria tirar a vida de alguém assim, estando no meu juízo normal. Hoje em dia, eu tento não matar nada. Eu só vejo uma aranha, uma barata, qualquer coisa, um rato aqui dentro de casa, eu tento expulsar eles de casa e não matar. Claro que às vezes não tem como evitar, né? Às vezes tu pisa sem querer no inseto, tem como evitar. Mas eu acho que a vida é uma coisa que tu deve ser preservada a qualquer custo e qualquer tipo de vida, assim. Isso deve ser coisa do Super-Homem, porque eu também faço a mesma coisa. Tem uma coisa do Superman que é muito interessante, que tem uma história do Superman muito legal, que eu não lembro se é num desenho ou se foi num quadrinho que eu li, que o Superman salva o Lex Luthor em alguma circunstância, e aí alguém pergunta, não lembro se foi a Lois, pergunta pro Superman assim, sabe que ele fez um monte de coisa ruim, sabe que ele mereceria morrer, porque tu salvou ele, assim. E o Superman falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é assim, porque enquanto ele estiver vivo, ele pode mudar de ideia. Cara, aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, que eu tenho isso pra mim até hoje. Viu o Zack Snyder, filha da puta? Mas isso você é porque você não acredita em vida após a morte. É, também, esse é um outro ponto. Como eu não acredito em vida após a morte, eu preservo a vida a todo custo, porque eu acho que ela só existe isso aqui, né? Então isso é, pra mim, isso é o mais importante que você tem, porque é a única coisa que você tem. E o outro princípio tá meio ligado, assim, também, que poucas pessoas entendem, pelo menos do jeito que eu entendo, assim, que eu acredito que seja... esse princípio, que é o da liberdade. Eu acho que não adianta tu ter vida se tu não tem liberdade. Por isso que eu vivo fazendo brincadeira aqui, mas é por isso que eu nunca, nunca vou impedir alguém de fazer uma brincadeira comigo, ou de pegar e me criticar por alguma coisa que eu tenha falado. Eu sou o tipo de pessoa que, por mais ridículo que pareça, eu sou contra moderar comentário, sabe? Porque por mais idiota que seja o comentário, o cara pode simplesmente ignorar, o cara não precisa ler, não precisa dar lição de moral no cara. Se o cara fez um comentário idiota, tudo bem, deixa lá, deixa ele ser feliz, sabe? Pra mim, essa questão da liberdade é muito importante, porque a gente só pode garantir um mundo melhor se a gente garantir que todo mundo possa ter liberdade, né, cara? Só que eu acho que as pessoas confundem um pouco o princípio de liberdade com eu posso fazer o que eu quiser. Aí entra um pouco do que o Modesto falou sobre o Kant, né? Que uma das questões do imperativo categórico do Kant é isso, tipo assim, aquilo que tu considera como certo tem que valer em todas as circunstâncias e pra tudo. Não pode ser seletivo, assim. É sempre pessoal, né? A moralidade do Kant é sempre pessoal, assim. Se tu decide que tu não quer matar, que tu não vai matar, tu tem que ter essa decisão em qualquer circunstância. Tu não pode chegar, tipo, não, mas nesse ponto, aceitável matar. Ou, tipo assim, se eu tenho como princípio não roubar, eu não posso roubar em nenhuma circunstância, nem se eu estiver morrendo de fome. Eu não tô sendo fiel aos nossos princípios. Claro que é discutível, a gente pode debater aqui, tá, mas isso realmente vale a pena, realmente não vale? Isso é outra questão. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm muita aquela coisa de, liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas quando eu quero fazer o que eu quiser e acabo prejudicando o outro, tu já tá invadindo a liberdade de uma outra pessoa, então tem várias outras questões. Mas é igual o cara que gosta de sacanear, mas não gosta de ser sacaneado, né? É, o cara chega exatamente. No trabalho, tá lá, faz a piada com o fulano, faz a piada com o Beltrano, aí quando alguém faz a piada com o cara, fala, assim não, hein, pô, faz isso não. É, exatamente, esse é o tipo de coisa que eu não concordo. Se tu se dispõe, não, eu quero ter liberdade pra falar o que eu quiser, então tu tem que dar liberdade pras pessoas falarem o que elas quiserem, mesmo se elas falarem besteira, tudo bem. A falta de um pai me fez muito bosta na escola, né? Aceitava que o fato de, pô, sou pobre, sou ferrado. E quando eu falava com minha mãe alguma merda, eu falava assim, Deus vai prover. Fica tranquilo com relação a isso que Deus vai prover. Hoje, qualquer coisa que se diga contra mim ou contra meu trabalho, acaba doendo muito, assim, pra mim. Assim, me parece um ataque pessoal. Até porque eu acho que o lance de quando você é um artista, quando você trabalha, por mais profissional que você seja, você tá mexendo com algo que, poxa, é algo que vem do seu sentimento. O trabalho artístico, o trabalho de escrita, quanto o trabalho de desenho, é uma coisa que mexe, não é técnica. Sua visão, a sua idealização de uma história. Então, quando alguém chega e fala, olha, isso tem vários erros, coisas graves ali, assim, você fala, pô, o cara tá acabando comigo, não tá acabando com o meu trabalho, tá acabando comigo, né? Tá me, é uma questão de aceitação, né, Estevão? Entendeu? Putz, quer dizer assim, aí volta aquele filme todo, né? Falando, caraca, tu foi um merda a vida inteira. E quando você acha que tá fazendo uma coisa certa, vem um cara e vem te sacanear, tipo assim, você continua sendo merda, né? Claro. Concordo, claro. Sempre é difícil, né? A gente saber separar o que é uma crítica a um trabalho ou a uma coisa que se falou, ou alguma opinião específica, da crítica à pessoa. Isso eu vejo direto. No tipo de conversa que eu tenho, por exemplo, no Facebook ou até com as pessoas, assim. Mas não só a gente tem dificuldade de separar o pessoal da crítica feita a alguma coisa específica, algum momento, alguma obra específica, como a gente também tem dificuldade ouvir uma coisa mostrando vários pontos e que não tá necessariamente criticando ou elogiando. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas tá criticando ou tá elogiando? Você tá falando? Nenhum nem outro, eu só tô dizendo mais ou menos o que eu acho da situação baseado no que eu vejo, mas não tô dizendo se eu acho isso bom, se isso é ruim. Mesmo sendo difícil, não é justo tu deixar a pessoa só falando elogio e não deixar que a pessoa critique também. Não, exato. Mas é um problema da própria cobrança, hoje eu tenho uma cobrança tipo assim, eu não aceito erros. Não aceito erros de mim. Então, quando aponta-se um erro, aponta alguma coisa, tipo assim, não é o maldito lá que tá fazendo aquilo pra mim sacanear. É eu não consegui chegar, sabe? Eu não consegui agradar. Esse é o problema. Assim, tu se culpa, que... né, no caso, por não ter percebido. Entendeu? Você fala, putz, por que que eu não fiz isso? Por que que... Até mesmo no comentário, quando você escreve um comentário na internet sobre algo que diz respeito, aí o cara fala, mas você não conhece todos os fatos, e o cara te apresenta uma resposta, você fala assim, ok, é isso. E tipo assim, quer morrer depois, porque... Ou você chega e fica naquela ignorância, não, eu vou defender meu ponto de vista até, sabe, até alguém cansar e vira um idiota, entendeu? Até a filosofia assim, não, eu tenho que dar a última palavra. Tem um cara que tem aquela filosofia, eu vou dar a última palavra. Muita gente aqui no Brasil tem essa filosofia. Não, eu tive a discussão de o cara chegar bem assim, de eu conversar com ele, aí ele falou assim, ah, mas pessoas falaram mal de você, você não quer saber o que essas pessoas querem? Não, sabe por quê? Porque você não tá querendo falar isso pra me ajudar, você só quer ficar com a última palavra. Aí ele falou assim, mas assim você pode melhorar. Eu falei, não, mas você não quer fazer isso pra que eu melhore. Você simplesmente quer falar porque sabe que isso vai me afetar. Eu não quero saber. Se essas pessoas quisessem que eu soubesse as opiniões dela, elas falariam comigo, não falariam com você. Então, e eu acho que o ser humano tem esse grande problema de não querer dizer, pois é, eu tava errado. Todo mundo tem esse problema. Alguns em maior nível, outros em menor nível. Tem gente que já tá mais tranquila com isso, outros que nem tanto. É, mas sabe uma coisa que tem ajudado muito a gente melhorar isso? Seriados, mostrando o quão idiota é o cara, mostra o cara lá persistindo no erro, aí no final o cara fala, pô, eu tava errado, faz uma gracinha e fica tudo bem. Eu acho que o único que não faz isso é aquele Eu, a Patroa e as Crianças, né? Ele tá errado e ele continua errado e ele quer dar uma lição em todo mundo e consegue geralmente dar uma lição em todo mundo estando errado, né? Geralmente defino a minha filosofia atual, ela teve início nos meus 23 anos, que eu gosto de definir que é onde eu me encontrei, né? Esse foi um processo de uns 3 anos, então minha vida começou nos 20 anos, quando eu tentei me definir, eu queria saber quem eu era, o que eu queria e o que eu estava fazendo para conseguir isso, o que eu queria. E aí eu fui refinando esse meu pensamento, foi um processo bem difícil, bem particular, que fui me conhecendo, foi um processo de autoconhecimento, conhecer o que eu queria e descobrir que eu não estava fazendo nada para conseguir aquilo que eu queria. Essa foi a conclusão que eu cheguei em um ano e meio, e aí levou mais um ano e meio para eu conseguir entender o que eu precisava fazer para conquistar as coisas que eu queria. E nesse processo saiu a minha primeira fundamental filosofia, que é, em uma palavra, se chama aceitação. Aceitação de quem eu sou, como eu sou, aceitar as pessoas como elas são, aceitar como o mundo é, aceitar que nem sempre você estará bem, aceitar que tem momentos que você vai estar muito bem, e aí você descobre que tudo é normal. Foi essa a conclusão que a minha teoria da aceitação, minha filosofia de aceitação, chegou. Que tudo é normal. É normal você estar ruim num dia, estar bem no outro, estar sozinho, estar casado, você ter dinheiro e você não ter dinheiro, que pessoas vão te criticar, que pessoas vão te levantar. Tudo isso é normal. Eu comecei a aceitar o mundo como ele era, como ele é, e me aceitar também como eu sou. Firmei essa primeira filosofia, que é aceitar. Então, acho que essa é a principal palavra da minha filosofia de vida, aceitar. Um pouco mais pra frente, eu adotei uma teoria que vem de um ditado, que é quem dá um tapa esquece, quem apanha não. Transformei isso pra falar quem faz uma boa ação esquece, mas quem recebe não. Então, eu tentei criar, entre aspas, uma corrente de bem. Na verdade, por exemplo, eu posso fazer algo pro Estevão. Pô, pra mim não significa nada, mas pra ele significa o mundo. Não quero nada em troca disso. Eu só espero que ele faça algo pra uma outra pessoa. Algo que pra ele também não significa muita coisa. Às vezes é ouvir uma pessoa reclamar e falar, pô, cara, te entendo, já passei por isso também, mas vai melhorar. Às vezes é um cara que tá precisando pegar um ônibus pra fazer a entrevista e ele esqueceu a carteira e você vai lá e paga a passagem do cara, sabe? Pra você é. É o passo adiante, né? É, são R$2,50, é R$3 que você gastou. Pra você, pô, não faz. Às vezes não vai fazer diferença. Às vezes é uma Coca-Cola que você deixou de tomar. Mas pro cara, pô, ele chegou na entrevista, entrou no emprego, mudou a vida dele e o cara vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas com mais boas ações. Tenho isso na minha consciência, fazer o bem não importa quem. E sempre não esperar nada em troca disso diretamente. No máximo que eu quero é que a pessoa esteja ali para quando eu precisar também. Mas não é me devolver na ação com dinheiro. Às vezes é, cara, hoje eu tô precisando sair, beber uma cerveja e dar risada. Não é nem para falar dos meus problemas, eu preciso rir. E aí você tem um amigo que você fala, pô, vamos lá, vamos rir hoje. Vamos falar besteira o dia inteiro. Então isso é, essa ação voltou para mim de um outro jeito. Eu acredito que se todo mundo tentar ajudar o próximo com pequenas ações, essas pequenas ações vão se transformando e vão virando grandes ações para quem recebe. E quem dá boa ação, esquece. Mas quem recebe uma boa ação, cara, nunca vai esquecer. E como ele nunca vai esquecer, ele vai falar, pô, eu vou fazer o mesmo por alguém. Posso contar uma historinha curtinha aqui sobre esse lance de fazer o bem, entendeu? Mas como eu sou meio egocêntrico, eu lembro de 3 coisas legais que aconteceram na rua onde eu moro recentemente. Moro aqui em Niterói, no bairro do Fonseca. E é uma ruazinha onde a minha esposa mora há mais ou menos, morava aqui, né? Há mais ou menos 10 anos. E eu cheguei nessa rua há 4 anos. A gente morou em um lugar, depois viemos para essa rua. Atrás da rua tem uma encosta. E aí então acabou vindo abaixo, junto com aquelas coisas do Morro do Bumba, nas áreas do Rio de Niterói, aconteceram um bocado de desabamentos. Aqui também. Uma casa, ela acabou caindo, abriu um buraco no muro e entrou numa casa mais para baixo. Eu passei, passamos o dia aqui tirando as coisas daqui, da barro da casa da pessoa, da rua. Acabei conhecendo os vizinhos daqui por causa disso, né? E aí, logo depois, uns tempos depois, um dos vizinhos caiu do telhado, enquanto estava arrumando o telhado. Ele caiu e teve um traumatismo craniano e estava entrando em choque. E eu, como trabalhei na época de entregador de conta da Excelsa, quando menor de idade, então eu aprendi umas técnicas para poder impedir que o cara entrasse em choque. Ajudei o cara, coloquei uma colher na boca dele, que hoje não é o recomendado, mas é o que foi que eu pensei na hora, para o cara não morder a língua. Fiquei controlando o cara, para o cara não levantar, porque ele estava fora de si. O cara passou uns 2 meses em coma. depois. Enquanto isso acontecia, semanas depois, uns meninos botaram um fogo numa poltrona, numa casa abandonada. Então começou a pegar um princípio de incêndio e eu pulei pra dentro, ninguém queria pular, todo mundo jogando água por fora. E eu pulei, apaguei o fogo também. Então eu fiquei meio conhecido aqui na rua, meio com essa coisa meio heróica assim. E aí minha esposa falou, poxa, eu tô aqui há 10 anos, ninguém sabe meu nome. Você com 3 anos, as galera te cumprimenta, sabe quem você é, fala seu nome por causa das coisas que você fez. Um dia, meu enteado tem 11 anos, ele teve uma crise de bronquite. E começou a chover e não tinha táxi, é muito difícil chegar aqui porque é fora de mão pra caramba. Esse cara que retomou a vida dele depois do coma, tava tudo ok, tá tudo tranquilo, voltou às funções dele, normal. Ele tava acabando de chegar em casa e ele olhou assim, desesperado, gritando o cara no telefone. Ele chegou, você tá precisando de alguma coisa? E eu falei, pô, preciso levar meu enteado ao médico. E o cara chegou e levou, cara. O cara que há 6 meses atrás, eu tava, sabe, parando o sangue da cabeça do cara, colocando colher na boca, desestressando a mulher dele, porque ela tava muito louca. Então, assim, pra você ver como as coisas, como o mundo gira, assim. O cara, enquanto eu tentei confortar o cara numa situação de vida ou morte, o cara veio e me confortou numa situação de desespero com o meu enteado. Entendeu? Assim, foi muito, muito tocante isso. Saber que a gente pode... Que existe isso ainda, porque o cara sequer se lembra, obviamente, que eu fiz isso por ele. Tudo que ele sabe foram histórias contadas a ele. Olha, Estevão tava aqui, Estevão tava estancando sangue, preocupado pra você não se morder, e você tava querendo levantar enquanto a ambulância não chegava. E o cara só conhece a história, sabe o que eu fiz de verdade, ele não me viu fazendo as coisas, e mesmo assim o cara me ajudou levando meu enteado pro hospital comigo. Assim, é o que me inspira a escrever, a fazer as minhas histórias, também são esses atos assim, esses atos que acontecem. O Rome falou, né, às vezes uma coisinha que a gente faz que pra nós não é nada, assim, ou pra nós não é nada demais, né, enfim, a gente não para pra pensar na importância que a gente tá fazendo. E para uma pessoa, para outra pessoa é muito importante, né, cara? É muito comum, assim, as pessoas virem... Porque vocês sabem que eu falo pelos cotovelos, assim, e eu não lembro de 80% das coisas que eu falo. Quando eu ouço o podcast Areva, que eu participo, eu ouço para lembrar do que eu falo, porque eu não lembro do que eu falei durante a gravação, assim. E eu canso de ouvir de pessoas, assim, amigos, conhecidos e tal, chegarem e dizer assim, ah, sei lá, 5 anos atrás tu me falou uma coisa assim, assim, assim, e eu nunca esqueci, eu levo isso pra minha vida, assim. Eu pensei, caralho, eu não faço ideia de quando eu falei isso pros caras. Isso acontece muito comigo também, cara. Eu fico feliz, claro, que foi bom pra ele, que ajudou ele, assim. Mas por um lado me deixa assustado, porque daí eu fico pensando assim, porque eu não paro pra pensar... O que eu falo, às vezes, pode afetar uma pessoa, o que qualquer um de nós fala, né? Pode afetar uma pessoa, e se afeta positivamente, às vezes pode afetar negativamente também, né? Tipo, o cara não para muito pra pensar nisso, assim. Então, eu só paro pra pensar nessas coisas quando acontece isso, quando alguém vem e me fala assim, bah, uma vez tu me falou uma coisa assim, bah, que eu nunca esqueci e tal, sabe? E aí eu começo essa puta que pariu, é verdade, eu tenho que sempre lembrar que o que eu falo... Alguém vai ouvir. É, alguém vai ouvir e talvez tenha um preacher, algum problema. Né? Você é o preacher. Não, eu acho que todo mundo é, sabe? Eu acho que todo mundo tem essa pegada, assim. Só que a gente não costuma dar muita bola pra isso, né? Rafael Algures, o Jesse Custer do Areva. Cara, às vezes é um encontro é um momento que você está e é o momento que a pessoa que ouviu também está, né? Se, às vezes você diz isso num outro momento, a pessoa ia cagar e andar. Não significa nada naquele momento, entendeu? Pois é, eu vou dar um exemplo bem simples, assim. Esses tempos aí, acho que eu tava na Multiverso, o Comic Con, que aconteceu bem os esquemas das manifestações e tal, e daí na sexta, eu fui no sábado de manhã, e na sexta teve manifestação, né, lá aqui na cidade. E eu fui, né? Obviamente, o jornal deu mais atenção pros grupinhos que fizeram dali, tá, não sei o quê. Eu não vi nada, porque quando eu comecei a ouvir tira e estoura, eu resolvi vir pra casa, então eu não vi nada. Eu não vi nada, quer dizer. Mas, cara, foi muito legal porque eu tava lá na Multiverso Comic Con e aí tocou meu telefone, eu fui atender o Modeste. Ah, é Modeste, vai, legal, cara, aí não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu só queria saber se tá tudo bem, porque eu soube que teve as coisas lá nas manifestações e vi no jornal que teve algumas coisas e tal. E eu falei assim, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tô aqui no Multiverso, consegui vir, não rolou nada, assim. Tipo, pô, foi uma coisa simples, mas seriam raras as pessoas que estando a 2 estados de distância, ia fazer uma ligação pra ti, perguntando como é que tu tava, sabe? Então, e justamente é uma coisa... por estar a dois estados de distância também, né? Pô, o Modesto é um cara que, claro, eu considero todo mundo do Areva, assim, meus amigos, assim, mas o Modesto foi um dos que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, assim. E nesse ponto é uma coisa que eu digo assim, ó, eu não me estresso tanto com o que falam de mim. Eu não me incomodo tanto com o que falam de mim. Eu sou muito passional com relação aos meus amigos, assim. Então, tipo assim, me irrita coisas que falam sobre os meus amigos, assim. Que, principalmente se eu sei que são injustas, assim. Então, eu confesso que tem muitas coisas, tem muitas leituras de comentários que eu não participo pra não comentar sobre coisas que às vezes falo do Modesto nos comentários. Eu tento bancar o bom moço e não xingar ninguém nos comentários, assim. É uma coisa simples, mas é uma coisa que pra mim foi bem importante, assim. Pequenas atitudes que fazem a diferença na vida da pessoa. Pô, legal. Que legal, velho. O slogan de campanha da Globo, né? Pequenas atitudes que fazem a diferença. Cara, eu trabalho com publicidade, então eu tinha que terminar com a chamada. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Queria agora entrar na vida profissional de cada um de vocês e perguntar sobre o trabalho. Quais são suas filosofias de trabalho? E eu quero começar com o Estevão. Eu sou um cara que, assim, tento fazer do meu trabalho uma coisa mais acessível possível. Ser mais acessível possível não quer dizer ter mais page views, curtidas no Facebook, então é uma coisa meio complicada. Mas assim, quando eu desenvolvi os passarinhos, por exemplo, tirinha os passarinhos, eu coloquei na cabeça que eu não ia mexer com certos temas. Eu não iria mexer com certos estereótipos, não ia mexer com certos temas, e eu não iria colocar xingamentos, não ia colocar palavrões, porque é um material que eu gostaria que fosse lido por 880, assim como o exemplo do Garfield, Snoopy, ou seja, de fazer um tipo de humor ou fazer um tipo de material com qualidade, mas sem se valer do humor escrachado. Eu acho que essa é uma postura minha que ela reflete nos outros trabalhos. Mas você faz piada de gordo. Sim, mas a piada de gordo é uma piada com relação a mim, entendeu? Eu sou gordo, tem 40 quilos. É aquela história do stand-up, Modesto. Quem é gordo, quem é judeu, pode fazer piada com judeu e com gordo. Não, mas o mais interessante é o seguinte: o personagem em si, ele eu nunca vou fazer igual o Hector. O Hector é gordinho, mas é um gordo que as pessoas têm pena, que acha fofo. Então, assim, as situações em que ele se mete por causa do peso dele fazem com que as pessoas mais tenham compaixão do que, porra lá que gordo escroto. A minha ideia nunca é denegrir. O novo projeto que eu comecei agora, né, o Jeff em Quadrinhos, que aliás é uma coisa pessoal, sou eu ali, entendeu? Coisa, é uma coisa mais mostrando o dia a dia do gordo mesmo ali. Só que os meus trabalhos têm essa postura. A ideia era não colocar xingamentos, não colocar nudez. Eu tento inventar muito, até comentários em posts sobre essas coisas. Porque a partir do momento em que eu me aceitei como profissional de quadrinhos, eu me adequei a uma certa área. Então eu não vou fazer um quadrinho pornô tendo 30 mil exemplares de Os Passarinhos comprado para o governo, para as bibliotecas públicas de ensino fundamental. Não posso fazer uma coisa delas. Então, assim, às vezes eu tento não me meter em discussões. As pessoas pedem para eu curtir páginas. Pô, às vezes pedem para eu curtir páginas com conteúdo não indicado, assim, entendeu? Eu até coloco, assim, cosplay, adoro ver assim, os cosplayers. Mas às vezes te abre mão de algumas coisas por causa disso. A partir do momento que tem essa postura profissional, fica mais complicado até mesmo trabalhar. Pô, tanta piada de cocô e xixi que eu adoraria colocar, sabe? Tanta piada pesada que eu poderia estar fazendo aí e que renderia muito mais page views ou curtidas, compartilhadas, etc. Etadas. Mas às vezes a gente perde porque eu não me meto em polêmica. Posso abrir discussões. Eu tento não fazer com que o material seja prejudicial para uma leitura mais abrangente. E aí isso reflete nos trabalhos. Fora no meu trabalho de romance. Aí em romance eu faço terror. Terror eu faço decapitação, morte, xingamento, etc. É um outro veículo, é um outro tipo de linguagem. E aí eu tento não misturar. Quem começou fazendo Tristão, onde tinha, pô, nos quadrinhos de notícia agora, quando eu fazia lá em Vitória, era uma coisa sem noção. Eu colocava num jornal diário o Tristão atravessando o pessoal com espada. Sim. Eu tô 23 anos de idade. Então, assim, você vai adquirindo meio que essa coerência. Pô, não pode, tá no jornal, na parte de quadrinhos você coloca uma decapitação, umas coisas assim. Então foi meio que desenvolvendo com o tempo. Eu às vezes penso nessas coisas assim, tipo, hoje em dia, como tem bastante gente que me adiciona por motivos que não necessariamente me conhecer pessoalmente, eu me esqueço assim, né? Tipo assim, eu vivo falando palavrão, vivo fazendo coisas assim, e daqui a pouco eu vejo tem gente comentando no meu minha postagem do Facebook que é gozada de 13, 14 anos, assim, daí eu penso, ah, droga, não devia ter escrito aqui. Não posso ser eu mesmo. E às vezes eu penso, cara, eu tenho pensado seriamente em fazer um Facebook específico onde eu posso falar o que eu quiser e um mais chapa branca, assim. Eu tenho ficado mais chapa, tenho tentado ficar mais chapa branca, assim. Algures para maiores, né? Algures para maiores. E a pessoa criança chega na biblioteca lá, chega e adiciona o Estevão Ribeiro lá, aí tá lá, o cara chega e fala, pô, o cara, teve uma menina lá que ficou puta da vida, ela mandou uma corrente pra mim, mandou essa pirâmide, e aí eu falei, querida, eu não vou passar essa pirâmide, eu não vou receber 5 centavos por compartilhada, falei, não vou passar isso porque isso é pirâmide, aí ela chegou bem assim, ah, não, mas passa, não sei o que. Eu falei, filha, eu tô te deletando daqui do meu Facebook. Ela falou, eu te adicionei por causa dos passarinhos e eu achei que você era uma pessoa legal. Logo o Estevão não vai passar corrente, que era logo ele que fez um livro com esse título. Mas por isso ele sabe que pode ser fatal. O lance da corrente, eu tive a impressão de fazer a corrente depois que eu recebi isso numa lista de discussão. Quer dizer, o cara, ao invés de mandar pra 7 pessoas, mandou pra 250. Pra garantir, né? Tipo, pra garantir. Não, e o mais interessante é que o miserável colocou bem assim: olha, gente, eu não acredito nisso, não, mas vai que, né? Aí eu achei que era uma oferta de emprego, alguma coisa assim, ou alguém fazendo algum tipo de evento, né? Olha, não acredito nisso, não, mas eu. É. Aí, meu nome é Bruno, eu tenho 16 anos. Eu tô morta. E você fala que susto, eu tomei um sustão quando tava lendo o negócio. Eu me irrito muito, muito, muito com essa coisa do tipo assim, não, eu não acredito, mas vai que. Ah, sim, tipo, também não acredita que tu é viado, vai, então dá o rabo, né? Vai que. Sabe, tipo, porra, cara. Cara, me irrita muito esse tipo de coisa. Desculpa quem faz isso, desculpa quem pensa assim. Vocês viram como eu tô chapa branca? Eu tô pedindo desculpa a todo mundo hoje, cara. Sua filosofia agora fica preocupada com a minha reputação. Processo pra mim, né, cara? O Brasil tá ficando meio tenso aí, eu não quero processo pro meu lado. Aproveita que você já tá com a palavra e fala com a sua filosofia de trabalho. Boa pergunta. Vamos recapitular. Filósofo do trabalho, uma agência de publicidade. É que eu ia dizer assim, ó, eu sou a pessoa, e não é piada, eu profissionalmente falando, eu sou a pessoa mais hipócrita que existe, assim. Eu trabalho com uma coisa que eu não acredito. Eu sou basicamente o tipo de vilão que eu critico. Em termos de como trabalhar, assim, como trabalho com relação às pessoas, assim, eu tento não fazer com que as pessoas tenham mais trabalho por minha causa. Pelo menos isso, assim. Eu faço o que tiver ao meu alcance, assim, eu faço o possível para as pessoas só fiquem o trabalho delas, o que elas precisarem fazer, assim, mas que elas não tenham mais trabalho por minha causa, assim, para que eles não tenham mais dificuldades ou que demorem mais para fazer alguma coisa por minha causa, assim. Tento sempre que eu posso, tipo assim, ó, se eu posso colaborar com alguma coisa pra ajudar. Eu tenho problemas com o tempo, assim. Eu não gosto de coisas que demoram demais. Eu não tenho paciência pras coisas. Às vezes eu tento agilizar as coisas pra que elas não demorem tanto, assim. Eu seria um péssimo chefe, em resumo. Modeste. Então, por mais dicotômico que pareça, o meu trabalho requer muita, muita, muita disciplina. A palavra de hoje é dicotômico. Teve que falar isso mais de uma vez hoje. Cara, eu sou disléxico, não consigo nem falar uma vez. Então, por mais dicotômico que pareça, eu sou um cara meio porra louca, assim. Meu trabalho exige muita disciplina. Eu sou muito Caxias no meu trabalho. Como diretor de cena, eu preciso que tudo esteja rolando certinho para que o meu trabalho consiga ser feito, entendeu? Então, eu cobro muito da minha equipe. Eu sou um cara muito filha da puta nesse aspecto. Eu preciso que as coisas estejam rodando 100% para que o meu trabalho saia 100%. Então, a minha filosofia é disciplina. No momento em que não tem filmagem, eu tô jogando Xbox, caguei, a gente fica sentado, fumando, batendo papo. Mas no momento que eu tô dentro de um estúdio, que eu tô com a equipe tem de ter disciplina e eu tenho que corresponder a essa disciplina da minha equipe. Então, eu sou muito Caxias nesse aspecto, assim. Dentro do meu trabalho, eu respeito e exijo respeito, exijo disciplina e sou disciplinado para poder ter essa disciplina da equipe. Resumidamente, o Modesto deve ser aquele chefe chato. Cara, olha, no momento do trabalho eu sou, mas fora do trabalho a gente sai junto pra beber, fazer zoeira. Não, tô falando do momento do trabalho. Ah, no trabalho eu sou, bem filha da puta. Paulo Cudeles, já! Paulo Cudeles, já! Moura, e você? O que você diz aí sobre filosofia de trabalho? Eu aprendi uma coisa com Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Ah, isso é ótimo. Não, mas falando sério, assim, eu não consigo, tipo, ser... Eu sou super responsável no meu trabalho, sou super empenhado, só que eu não consigo ser absolutamente Caxias, porque a minha filosofia de vida e de trabalho é que eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Quer dizer, o trabalho não é para mim a coisa mais importante da minha vida, vamos dizer, não é o meu trabalho que me define. E é por isso que, tipo, eu só consigo trabalhar com o que eu gosto muito do que eu faço, né, eu sou designer gráfico, eu só trabalho com isso porque eu gosto muito, porque se eu dependesse disso pra ficar rico, por exemplo, eu tava lascado. Eu misturo as duas coisas, a necessidade de ter que sobreviver, e por isso que eu trabalho, porque se não precisasse eu não trabalharia, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer alguma coisa que me dê ânimo todo dia de acordar e ir trabalhar. A partir do momento que o acordar e ir para o trabalho se torna uma coisa ruim para mim, ela deixa de ser uma coisa importante para mim, entendeu? Eu tenho que começar a procurar outra coisa, independente se isso financeiramente vai ter algum retorno grande assim para mim. Mas ao mesmo tempo, tenho que encaixar isso como uma coisa prazerosa pra mim, porque eu não consigo ver o trabalho como um objetivo principal pra minha formação de pessoa. Não sei se eu tô me fazendo entender. Sim, sim. Perfeitamente. Em resumo, tu faz o oposto do que Modeste. Acho que sim. Deixa eu só me defender um pouquinho aqui, só um pouquinho. Porque é que é meu trabalho, eu dependo muito do que da minha equipe, entendeu, gente? Eu trabalho dentro de estúdio. Então, se o troço não tiver 100%, vai foder o meu lado. Não uma coisa que eu faço porque eu me sinta poderoso por cobrar a minha equipe. Não, não é isso, não tem nada disso. Cada um tá fazendo seu trabalho, cada um tá fazendo o seu. Mas se eu não tiver essa cobrança, cara, não sai, entendeu? Esse tipo de coisa não é por filha da putice, não é porque é ego, não é por status, nada disso. Pelo contrário. É que a Sandy também tá numa posição de que a responsabilidade tá ali em ti, né? Cara? Sim, a responsabilidade, se der merda, é em cima de mim que vem, entendeu? E, porra, eu passei por todos os estágios possíveis, cara, de ralé pra chegar onde eu tô. Então, porra, eu sei exatamente o que tá sendo feito de cada um ali, por isso que eu posso cobrar. Porque eu fiz cada uma das coisas que estão ali, entendeu? Então não é que filha da putice e tal, não levem pra esse lado. Sabe que sempre vai ter alguém nos comentários que vai reclamar de ti. Poderia falar a melhor coisa do mundo, assim, a coisa que ia fazer todas as pessoas começarem a se abraçar. Alguém ia colocar. E causar a paz mundial. Alguém ia falar bem assim, sei. Alguém ia falar isso. Eu tenho essa sorte porque lá no trabalho, eu tenho um gênio meio forte, né? Lá no meu trabalho eu tenho essa sorte, que daí o meu chefe sabe que tem coisas que eu não posso fazer, porque eu não tenho muita paciência pra fazer, tipo atender cliente. Aí ele sabe, tá, tudo bem, então tu deixa que eu me viro com esse cara aqui, depois a gente vê. Eu entendo o lance do Modesto, eu passava muito tempo com redação de jornal. Na redação de jornal, ficar na infografia como designer gráfico, né? Eu era infografista, passei 4 anos e meio em Vitória, no Espírito Santo, como infografista. E quando eu vim pro Rio, eu vim pra cá pra escrever, acabei indo pra jornal, até pra me estabilizar antes de poder seguir o sonho de produzir minhas próprias coisas. O problema de fazer parte de uma equipe, se você não estiver 100% comprometido com isso, putz, a coisa não funciona com você. Você não fica feliz, você... Eu não conseguia cumprir prazo, não conseguia cumprir horário. E imagine que a gente trabalha em jornal e a infografia é a ponta, é a cauda do negócio. A diagramação e a infografia são as últimas coisas a serem produzidas para que o jornal seja impresso. Era uma coisa assim que, se a equipe não estiver afinada, as coisas não funcionam. E quem gerenciava um editor, ela acaba sendo a pessoa mais ferrada, mais filha da puta, mesmo porque ele precisa fazer reger as coisas com mão de ferro, senão as coisas não funcionam. Assim que eu consegui meio que me estabilizar, pedi demissão para poder fazer só o que eu quero mesmo, que é quadrinhos, escrever, entendeu? Me dedicar mesmo a essa coisa de produção audiovisual e quadrinhos. menos, mas eu entendo o lado da galera que tem que, assim, ser mesmo Caxias para poder as coisas funcionarem, porque gerenciar a equipe ou fazer parte de uma equipe é muito complicado. Olha que aqui no Brasil a maioria das pessoas são incompetentes, pronto, falei. Putz, e aí tem outra. Os grandes diretores são considerados Caxias. Todo mundo que vai ler sobre o Stanley Kubrick falava que ele era um filho da puta, que vão falar sobre o Lars von Trier, ele é um filho da puta. O Spielberg mas ele é filho mesmo. Da puta. Então foda-se. Lars von Trier é. Eu queria fazer um pequeno parênteses que o Luiz Carlos Modeste acabou de se comparar com Lars von Trier e Stanley Kubrick. É um cara modesto, né? Por isso que eu falo que a coluna dele devia ser Modeste à parte. Qual coluna? Mas isso que o Modeste, que o Modeste e o Estevão falaram é verdade, cara. Porque, claro, eu tava brincando, óbvio que a maioria das pessoas são competentes, mas assim, é por isso que eu me preocupo muito em não dar trabalho para as pessoas. Em evitar que as pessoas tenham mais trabalho por minha causa. Porque muita gente não se preocupa com isso. Tu tem que acabar cobrindo, suprir a falta, a incompetência dessa pessoa, não porque porque tu tem um desejo de que o trabalho saia bem feito, não por essa questão romantizada que pode ter também, mas pelo simples fato de que se der merda vai cair no teu também. E aí tu acaba tendo que trabalhar por dois pra que tu não seja prejudicado nessa. Tu trabalha por dois, os dois recebem elogios e os dois ficam bem enquanto tu tá se fudendo. Isso é uma coisa que eu acho bem foda, assim, e é por isso que eu tenho esse princípio de trabalho, assim, de estar sempre fazendo de tudo, assim, pra que as pessoas não tenham mais trabalho pra minha causa. Marcelo, sua filosofia de trabalho, por favor. Cara, assim, eu como boa parte da minha vida adulta, eu não sabia muito bem o que queria fazer. Eu tava fazendo meu com a Maré, eu acho que só nos últimos 3 anos. Que eu realmente defini isso que você fez, realmente, que aos 23 eu tô fazendo fiz aos 27, e agora aos 30 anos que eu tenho um pouco de noção do que eu quero na vida, mas mesmo assim, eu tô fazendo aos 30 eu tenho um amigo que tá fazendo aos 33, cara. Enquanto você estiver vivo, nunca é tarde. Eu comecei aos 14 a pensar em fazer quadrinhos e só aos 34 eu consegui realizar esse sonho, montar meu estúdiozinho e produzir quadrinhos. Então, cara, tá no lucro aí. Pois é, porque nesse período todo eu fiquei trabalhando na área de comunicação, eu sou jornalista formado e tal. Não praticante, né? É, eu não pratico dessa religião. Eu tenho um pouco essa lógica do Modesto, um pouco a lógica do Moura, assim, tipo, eu não levo o trabalho como se fosse a minha vida, eu tento fazer o que eu gosto, e aí é dentro do que eu gosto eu tentar encaixar o trabalho em si, né, e vice-versa, dentro do trabalho ser uma coisa prazerosa, mas ao mesmo tempo eu tento fazer a coisa sempre bem certinho e tal, tanto que muitas pessoas me veem como uma pessoa que, tipo, de gerenciamento de coisas, até apesar de eu nunca ter gerenciado nada de fato. Então eu resolvi ser professor, então nessa área acadêmica, a minha lógica de filosofia disso é tentar realmente estimular as pessoas buscarem conhecimento, né, da área de comunicação, que é o que eu acho mais legal de comunicação. Não é nem você, essa coisa de você dar noticiazinha fechadinha lá, choveu e caiu 5 barracos, por exemplo, morreu 30 pessoas no dia. Eu acho mais legal a questão de você criar conhecimento e aprofundar nisso, né? Isso que me instigou em tentar ser professor. Entrar na academia e tentar fazer com que as pessoas, os alunos que estejam entrando, não sejam só reprodutores de informação de empresas, né? De comunicação. Mas também ter crítica, ter um pensamento, ver outras possibilidades e tal. E também, principalmente, na área de cinema, que eu gosto muito. Agora, na área cultural mesmo, que é o que eu tô começando a construir agora, principalmente para escrever, né? Eu tô querendo ser escritor e tal. Desenho, até no podcast semana passada, né? Eu falei isso dizendo que eu tô retomando uma coisa de infância, que é fazer desenho, tô aprendendo a desenhar. O meu projeto exatamente se tornou um projeto dos 30 anos agora, tipo, dos 30 aos 40, eu vou tentar organizar pra fazer esses projetos, fazer livros, escrever, de desenhar, de fazer a parte que eu gosto mesmo, como o que seria um hobby, como profissão. E aí fazer realmente o que eu gosto. Ah, não sei quem foi que falou aí de que, acho que foi o Estevão que falou que ele não tenta no trabalho dele colocar uma coisa com palavrão, com denegrir pessoas e tal, porque tá fazendo com um público e tal. Então, tenta escrever sempre, qualquer coisa que eu fazer, um resenho que for, um texto que for, sempre tenta escrever de uma forma que eu gosto do que eu escrevi e ao mesmo tempo não seja uma coisa tão hermeticamente fechada para que qualquer pessoa possa ler. Qualquer pessoa possa entender, né? Tentar fazer algo acessível, né? É, exatamente. É uma filosofia de trabalho, assim, com cultura que eu tenho, que eu acho que isso, pô, visualizar em outras pessoas que trabalham com cultura, até aqui na região onde eu moro, não tem essa visão tanto, faz uma coisa tão hermética. Eu sempre propago essa ideia de você fazer alguma coisa aberta, alguma coisa que seja acessível a todo mundo e tal. E aí, essa é a minha filosofia. Se nada der certo aos 45, 50 anos, eu vou fazer aí que nem o cara de Breaking Bad lá e rapar a cabeça e sair fazendo, cozinhando coisas por aí e vendendo. Todo mundo na vibe do Breaking Bad, né, cara? Breaking Bad fazendo, vai fazer escola, pelo jeito. Já fez, tem um professor que fez isso já. Save my name. Pra mim, a melhor brincadeira com Breaking Bad foi aquela imagem que tinha escrito assim: moral de Breaking Bad, pague melhor os professores. É verdade. Não, mas ó, se for falar de professor, dá pra fazer, usar aquela do cacetete quebrado, o cara falando, foi mal, professor. Pois é, o cara vira traficante e paga depois pra policial, né? Breaking Bad só comecei a assistir agora, que depois que terminou, porque eu sabia que terminou, então eu sabia que tinha um final. Ele tem exatamente essa lógica, tipo, o cara teve uma vida de merda e ele sempre foi uma pessoa passiva na vida, assim, ele foi deixando as coisas acontecerem, não tomava posições, acabava sendo levado pela maré mesmo, e chegou um ponto na vida dele, quando ele teve câncer, que ele disse, não, pronto, agora acabou, não vou deixar a vida me levar, eu vou levar a vida, vou organizar minhas coisas, vou fazer do jeito que eu quero. Às vezes as pessoas realmente acabam deixando a vida levar. Durante meus 20 anos, até meus 25, 26, 7 anos, eu acho que eu fui muito assim. E aí eu comecei, não, pô, eu tô chegando quase aos 30, eu tenho que começar a organizar minha vida, senão não vou ter nada. Marcelo, você começou o podcast falando exatamente isso, deixa a vida me levar. Já mudou de opinião agora no final do podcast? Minha filosofia de vida era essa. Eu tô tentando mudar ela, tô tentando ver se eu consigo construir uma outra filosofia de vida. Mas agora que... você está transformado, irmão, amém? O discurso do Paulo Coelho com o Benique Zedek. Eu acho que o Estevão é um religioso infiltrado no Arel, querendo converter todo mundo. Quer dizer, nada. Glória. Tô querendo levantar falso testemunho aí, mas tô de olho. Só me diz uma coisa, era a Assembleia Vitória em Cristo que você ia? Não, rapaz, Assembleia de Deus, as primeiras, sabe o que é mais interessante? Os hinos dela são todas versões brasileiras daqueles hinos do Mississippi, sabe? Das igrejas do Mississippi. Sim, sim, entendeu? Tá ligado. E Vitória em Cristo, que é aquela do Silas Malafaia. Não sei dizer, cara. Porque, na verdade, a única coisa que tem assim, na igreja é só a Assembleia de Deus. E tem agora a Assembleia de Deus renovada. Mas eu não sei se é do mesmo grupo, não. Esse grupo é um grupo, assim, tá no Brasil há 60, 70 anos. É americano. É aquelas igrejas lá do Mississippi, lá... Que tem até uma música do Bob Vai Pra Casa, sabe aquelas musiquinhas do Atari? Alguém lembra do Bob Vai Pra Casa? Essas musiquinhas, as musiquinhas todinhas que tinha uma musiquinha nele lá assim, que é uma das músicas do Mississippi, que é música folclórica americana, que foi aqui também adaptada pra hino também, então... Pô, meu próprio nome, né, Estevão? Imagine que a minha família, assim, a maior parte dos nomes são evangélicos. Meu irmão mais velho se chama Daniel, minha irmã é a Ana, aí tem a Estelita, Estela, Noé, eu tenho um irmão chamado Noé, e o Estevão, pô. E o mais interessante é você ouvir aos 10, aos 6, 7 anos, Estevão morreu apedrejado, né? E viu o céu aberto. Agora eu sei de onde vem teus problemas de autoestima. Quem é você? Qual é o seu nome? Estevão. Ah, Estevão, né? Estevão foi quem morreu. Aquele que foi apedrejado. É o primeiro plágio da história, porque ele é discípulo, como discípulo de Jesus Cristo, e propagou depois da morte de Jesus. Sabe o que ele fala quando morre? A mesma frase de Jesus Cristo: Senhor, perdoai que eles não sabem o que fazem. Quer dizer, primeiro plágio da história. Mereceu morrer apedrejado. Que Paulo. Ó, pense que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, cara. Isso é satanista, cara. Qualquer um pode se iniciar pro satanismo. Porque o diabo não veio pra matar, nem roubar, nem destruir. Eu vou falar agora sobre o que eu considero a minha filosofia de trabalho. Também eu consigo resumir ela em duas palavras, na verdade. Humildade e aprendizado. Eu escolhi a carreira de engenheiro para aprender como coisas são feitas, né? O que me deu o pontapé inicial. Eu queria estar dentro de fábricas diferentes, para aprender como coisas diferentes são fabricadas. Quero sempre aprender mais. Quais são os processos? Tem que fazer para cada coisa ser feita. Então é isso que me motiva a trabalhar em engenharia. E aí a humildade de saber que a gente sempre pode aprender mais. Coisa que eu tenho sempre comigo é, não importa qual é o meu time de trabalho em campo, eu posso ter 4 estagiários e eu ser o sênior deles, antes de resolver qualquer problema, eu pergunto para cada um o que, que eles consideram, o que, que eles acham que pode ser a solução. Cada um teve uma história de vida, cada um tem suas experiências, por mais básica que seja, pode cobrir algum ponto da sua experiência. A humildade que eu tenho não é uma falsa humildade de falar, pá, não sou bom. Eu me considero muito bom no que eu faço. Realmente eu me considero muito bom para alguma pessoa vir falar de igual comigo em engenharia na área que eu pesquiso, na área que eu me interesso, é muito difícil. Mas eu nunca vou deixar de ouvir uma outra pessoa, porque ela tem experiências diferentes. E aí você nunca consegue enxergar 360 graus. Você enxerga no máximo 120. Então sempre é bom estar cercado de outras pessoas com ideias diferentes, com religiões diferentes, com histórias de vidas diferentes, que elas vão te dar outros pontos que você até demoraria muito mais para descobrir. É o caso de, em vez de você ter que virar a cabeça para olhar, ter alguém te falando já o que está acontecendo. Até você assimilar um conhecimento novo, a outra pessoa pode contribuir muito. E não interessa se ela tem 70 anos, se ela tem 15 anos, tem o direito de dar a opinião dela e você tem a obrigação de ouvir. Não é porque você sabe que você é bom naquela área que você não tem mais nada para aprender. Então eu gosto de aprender, eu aprendo muito rápido, mas eu sei que nem no final da minha vida eu vou saber de tudo. Então eu sempre vou precisar de pessoas com pontos de vista diferentes para poder dialogar e receber novos ares de inspiração. Tem que ter humildade, mas não a falsa humildade de ficar se botando para baixo para receber confete. Se você é bom, você não pode ter vergonha de falar que você é bom. Rafael, faz um trabalho legal com uma peça de publicidade, você fala, pô, essa daqui saiu legal e é minha. Pode ter vergonha de falar isso, por exemplo. Não, mas eu tenho vergonha da publicidade, não do meu trabalho. Se você não, faz um negócio que você sabe que saiu bom, ou que você faz o que você gosta, como o Moura falou, ele gosta de ser design gráfico, eu acredito que ele seja bom porque ele faz o que gosta. Você não pode ter vergonha de admitir que você é bom. É, mais ou menos, mais ou menos. Não, você não pode ter vergonha de falar assim, ah, pô, eu sou bom nisso. Você admitir que você é bom não quer dizer que você não tem mais nada pra aprender ali. É, são coisas distintas. É. Fala assim, não, eu sou bom, eu sou seguro nisso. Se eu precisar cair de cabeça nesse tipo de problema, eu acho que eu consigo resolver sim. Pode não ser em uma hora, pode ser em um dia. Pode ser em uma semana, pode ser em um mês. Mas eu acho que eu consigo. Então é você saber quais são os seus limites e você saber o que você pode abraçar. Não ter a falsa humildade querendo confete. Isso, acho isso a pior coisa que o ser humano pode fazer. Tava pensando agora, tipo, eu tenho pessoal que chega, ah, não sou tão bom e tal, não sei o que. Tipo, as gurias que tiram foto e postam foto aí e dizem que estão feias, escrevem que estão feias. Exato. Tipo, é isso. Tem um problema, às vezes, nos mercados de trabalho, assim, em geral, assim. As pessoas, elas preferem não ser vistos como muito bons naquilo que eles fazem, para que a expectativa sobre eles, ou para que o trabalho que se peça para eles fazerem seja nivelado por baixo. E aí, quando tu pede pro cara, tu sabe que, ah, o cara não é tão bom assim e tal, então eu vou pedir para ele fazer só até aqui. Então, daí, pro cara, é muito fácil. Tá fazendo aquilo que deixa ele seguro, ele não se desafia, né? Então não tem essa coisa assim. No momento que tu pega e diz assim, não, eu sou realmente bom em fazer isso, as pessoas vão sempre querer te desafiar, né? É, isso é a zona de conforto, né? Exatamente. E aí, se tu não tá interessado em sair da tua zona de conforto, tu não vai querer isso. Tem muita gente, eu já vi muita gente fazer isso, de não se considerar tão bom, não porque eles não se consideram e não porque eles querem elogio, mas porque eles querem jogar nivelando por baixo, eles querem jogar dentro da zona de conforto deles, que é fácil e não é desafiante, sabe? Você ter a falsa humildade querendo confete é uma coisa, você querer levar a sua filosofia, eu vou trabalhar com o que sei e na minha zona de conforto, é outra. Você não precisa ficar se depreciando. Você pode simplesmente mostrar. Você pode mostrar seu jogo até certo ponto. E depois você pode, como se fosse, auto-boicotar, mas você tá ali, você tá administrando as expectativas das pessoas. Isso é uma filosofia também de vida. Porque eu acho que intolerante é a pessoa ficar pagando de coitado pra tá recebendo atenção. Tem um cara que faz isso e também um cara que é injustiçado, né? O falso injustiçado, né? O cara não aceita os próprios limites e fala que se o país fosse mais igualitário, eu teria uma chance melhor. Se eu não fosse preto, a coisa não funcionaria de outra forma. Também tem uma coisa assim. Se vitimizar, então, né? Exato, é, a pessoa se vitimiza também. Eu até poderia mostrar que sou bom se esse país fosse um lugar justo. Esse país não tem tecnologia para mim. Ah, exato. E o que o Estevão é falou o Sheldon, também, né? também tem o outro lado, que é aquele tipo de pessoa assim que teve um certo, vamos dizer assim, algum tipo de dificuldade, ou talvez tenha, seja parte de uma minoria, ou tenha nascido numa classe social muito baixa, enfim, N coisas, lutou, brigou bastante, conquistou, e critica qualquer um, dizendo que assim, ah, se eu consigo, então qualquer um consegue. Ignora todos os outros contextos sociais e coisas. Tipo, é engraçado como é fluido isso, né? Como às vezes tem essas pessoas que se vitimizam e daí usam isso pra, como desculpa, né? Como justificativa, pra justificar qualquer tipo de fracasso, ou justificar que nem tentem, né? E também tem aqueles caras que, tipo, justamente por terem lutado bastante, por terem conquistado, acham que se ele pode, se ele conseguiu, qualquer outro consegue, ignorando todos os outros contextos, né? É curioso isso também. E o que é pior nesse cara é que ele se deprecia. Ele não aceita também que fazer. Olha só, eu estive em condições desfavoráveis e consegui, por causa de vontade, sorte, perseverança, elementos que podem não se repetir. E o cara abre mão desse evento único, dizendo o seguinte: olha, eu fiz isso, você também deve, você tem que fazer. E não que, pô, não, eu sou especial, eu fiz isso. Ache o seu modo de ser especial também. Senão as histórias de sucesso seriam fórmulas de sucesso. E não histórias de sucesso. É. Gente, posso dar meus 2 centavos a respeito disso aí? Então é o seguinte, vocês estão falando muito de uma coisa muito individual em relação ao trabalho. Mas tem muito trabalho que depende muito do trabalho do outro que tá junto com você também, assim. E às vezes reconhecer o valor do outro, puta, é uma forma também de incentivar. Por exemplo, câmera que trabalha comigo, o cara tem 23 anos de TV, cara. O cara sabe tudo. Meu trabalho não seria 10% do que ele é se não fosse esse cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar louros da glória pra mim, cara? Não, cara. Quando vem elogio, quando vem alguma coisa, é pra equipe, cara. A gente trabalha, o esquema de trabalho que a gente tem é uma coisa de equipe em todos os sentidos, cara. Assim, quando dá merda, é merda pra todo mundo. Quando vem elogio da academia, é elogio pra todo mundo, entendeu? O trabalho de um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. Se um elo dessa corrente fraquejar, cara, fodeu pra todo mundo. O cara que se deixa levar por ego, eu sou foda, a minha equipe fez isso, ele está fudido na minha área de trabalho, cara. Não se cria. E isso eu tô falando desde do que eu tô fazendo agora, que é EAD, aula à distância, quanto a TV, como eu já trabalhei em TV, quanto, sabe, em rádio. Porra, eu lembro uma época que eu comecei a fazer, que eu comecei a escrever quadrinho, cara, quem desenhou pra mim foi o Carlos Magno. Vou falar o quê, cara? O cara tá aí desenhando pra Marvel, pra DC. Vou falar o quê? Que é tudo mérito meu? Que a gente publicou? Não, cara, sabe? Não sei que... O Pedro Nash, ele só tá na boca porque ele foi entrevistado por Vini Lareva. Eu discordo do Modeste, porque eu tô aqui com um livro chamado, tá aqui na minha mão, As 48 Leis do Poder. Cara, esse livro é foda, tem que ler esse livro, cara. Aqui, ó, Lei 7, faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Eu vejo muito o que o Modeste falou, mas eu também vejo muito aqui na cidade, principalmente, o oposto. Aqui tem muita gente que tá 30, 50 anos no mercado de trabalho ganhando crédito dos outros. E, tipo assim, cara, não saiu do mercado. Pelo contrário. E isso é uma coisa realmente bem, bem decepcionante, assim. Tem muita gente que eu conheço talentosa, assim, e que eu sei que eles não vão conseguir explorar, e já vi por trabalhar com eles em N situações, que eles não vão conseguir explorar um décimo do potencial deles, ou um décimo do conhecimento que eles já têm, ou um décimo da qualidade de trabalho que eles já têm, por causa de um mercado que não admite isso. Um mercado cujo diretor de criação, ou cujo dono da agência, felizmente não é o caso do meu chefe lá na agência, mas já trabalhei em muita agência, o dono ou o diretor de criação simplesmente não admitia que o funcionário fosse melhor. E eu não tô falando de mim, eu tô falando de outros funcionários, de gente que, de diretor de criação, de geralmente o que acontece aqui com mais frequência é diretor de criação mesmo, gente muito boa e que não tem condições de brilhar, porque qualquer coisa que eles fizerem, o crédito não vai pra eles. Quando a merda acontece, a equipe inteira se fode. Mas agora, quando acontece uma coisa boa, o mérito vai sempre pro diretor de criação, pro, tá pro certo dono. Aqui, ó. Lei número 1 das 48 leis do poder é: não ofusque o brilho do mestre. Puta que pariu. Pequenos Heróis, pra mim, foi a prova cabal de que o trabalho em conjunto, ele se destaca muito mais. Assim. Eu tava concorrendo no mesmo ano com Passarinhos, que era o trabalho meu. É óbvio que, assim, a parte de tirinhas, poxa, tinha um Fernando Gonçalves, que ganha o HQ Mix sempre, e tem o Laerte, tem todo mundo lá, era covardia. Mas Pequenos Heróis, assim, eu como roteirista, um único roteirista, e um time de desenhista de oito desenhistas, foi, assim, muito justo ganhar o troféu do HQ Mix, todo mundo subindo no palco, foi bem emocionante. O que acontece é quando falam de Pequenos Heróis, assim, que é um projeto do Estevão Ribeiro, mas todos os artistas são citados, todos os artistas foram estão em grandes projetos agora. É gratificante ver quando todo mundo começou ali, assim, todo mundo tava ainda naquela coisa do blog, mostrando trabalhos em blog para ver se conseguíamos sair do papel, né? Eu já tinha alguma experiência com trabalho, com Tristão e outros projetos, tava ali mais assim, com a garantia, gente, eu não sei o que vai dar nisso. A única garantia que eu tenho é que esse material vai ser impresso. Mas eu não posso pagar vocês, não posso fazer nada. E vamos ver o que dá. E eu falei com os caras, esse trabalho é muito mais vocês do que eu, porque não tem balão, não tem texto. E o que acontece muito... Ah, eu adoro a história do Vitor Cafage. E acho que a história é do Vitor Cafage só. Tanto que quando foi publicado lá fora, eles mandaram uma prova pra gente, achando que eu era só o editor. E que todas as histórias, cada história era escrita e desenhada por um dos caras. Eu falei, pelo amor de Deus, não, as histórias são escritas por mim. Os caras tiveram que colocar em cada página, escrita por, desenhada por, senão as pessoas não entendiam. Acharam que era só editor do material. Tive que puxar um pouquinho também, não a glória, mas o que era justo pra mim também. Quem aparece lá fora são só artistas, né? O projeto com Pequenos Heróis é meio complicado mesmo, assim, mas foi um trabalho em conjunto, todo mundo apareceu, assim, teve o seu destaque. E foi gratificante por isso também. Brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware their power. Green Lantern's light. Pra fechar o assunto, esse assunto tão sério, vamos falar sobre o que interessa: quadrinhos. Eu quero perguntar aos nossos integrantes da mesa, qual herói, bem resumido, a filosofia dele que te inspira no dia a dia, ou que já te inspirou em uma determinada situação? Começando pelo Thiago Moura. Doutor Manhattan. Por quê? Ficar pelado. Porra. E... andar pelado. Não, explodiu. Adoro virar pelado e ficar pelado de azul, né? Pintar andar de azul. Pelado e cagar pro mundo. Um corpo morto e um corpo vivo tem o mesmo número de moléculas. Exatamente. Eu vou dizer pra vocês, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava lendo aqui mais um pouco dos 48 leis do poder. Isso aqui vai ser minha filosofia de vida agora. Tá muito bom isso aqui. Já, lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou para sua gratidão. É muito bom isso aqui, cara. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Que filha da puta isso, cara? Meu Nossa. Deus, cara. Foi Satanás que escreveu isso? Cara, eu acho que sim. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Caramba. Malafaia. Malafaia curtiu essa. Sendo Malafaia de qualidade. Uhum. Minha filosofia de vida agora é as 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Marcelo Soares, qual herói e filosofia te inspira no seu dia a dia? Cara, eu tava essa semana, vou contar uma historinha rápida. Essa semana eu recebi o livro do Ícones dos Quadrinhos, né, que é a exposição que vai ter no FIC, né, que eu patrocinei lá no Catarse e tal, aí chegou aqui em casa já. Eu tava olhando o pessoal falando, os autores que fizeram os desenhos, falando dos seus heróis e tal, e não sei o que, que inspirou, que fez isso, fez aquilo lá. E aí eu comecei a me lembrar de quando eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90 e tal. E eu sempre falo, todo podcast, eu sempre falo muito do Superman, porque o Superman tem aquele ideal de ser um cara certo, faz a coisa boa e tal, tal, tal. Só que eu comecei a me lembrar essa semana de que quando eu lia quadrinhos, eu comecei a ler pelo Homem-Aranha. Primeiro que eu comecei a comprar foi o Superman, mas o personagem que eu realmente gostava nos anos 90 era o Lanterna Verde. E não era nem o Lanterna Verde da Jordan, era o Lanterna Verde do Kyle Rayner, né? Porque que merda! Não, pô, e eu comecei a pensar por que eu gostava do Lanterna Verde, porque eu gostava dele, assim, do personagem e tal. Porque o Hal Jordan é um babaca. Também. Ele desenhava, né? Pois é, eu gostava muito do Kyle Rayner por conta que ele era um personagem que não era só questão do desenho, mas era questão da imaginação. Eu comecei a me lembrar que eu gostava muito dessa coisa da imaginação, ainda gosto muito dessa coisa da imaginação e tal. E ele representava bem isso, não tem na vida, ele representa bem isso, a questão do dos construtos, de construir tal, as coisas e tal. E também a questão de fazer a coisa certa, né? Porque ele é um herói, mas ele, além de tudo, ele é um membro de uma tropa, de uma polícia e tal, e ele tem que fazer a coisa certa seguindo a moral lá dele e tal. E sempre estão também questionando, né, os seus superiores e tal, não fazem a coisa certa só por serem funcionários públicos, mas porque acham realmente certo. E o Kyle Rayner era muito bem humorado, não sei como é que tá hoje em dia, mas ele era um personagem muito bem humorado e casava muito com como eu era também, como eu sou, de ver as coisas de uma forma positiva, de tentar fazer as coisas certas, tentar ser bem humorado. Então é um personagem, eu acho que vou mudar meu status, meu ícone do Skype de Superman pra Lanterna Verde, que eu acho que cheguei a essa conclusão, que era o personagem que mais tem a ver comigo. Mais bucha que ele, sou o Robin. Pois é, eu sou um bucha. Maravilha. Modeste, eu já sei sua resposta, mas por favor, diga lá em voz alta e bom tom. Então, eu vou dizer que tem uma história, um arco de histórias que resume tudo. Chama Extreme. O dos extremistas. Que é o Super-Homem mostrando pro... Como é que é o nome daquele filho da puta lá? Ó, que ele podia ter matado todo mundo. Né, Elite? Manchester Black. Que extremista, confundi com o Homem de Ferro. Que ele podia ter matado todo mundo, que ele podia ter feito lobotomia no cara. Ele acreditou, se cagou todo. Mas é muito fácil fazer o não certo, assim. É muito fácil você seguir o caminho errado, o caminho mais fácil. Só que o mérito tá justamente em fazer a coisa certa, cara. O Super-Homem, ele naquela saga, mostrou tudo o que significa o Super-Homem, assim. Toda essa filosofia do personagem. E tudo que tá sendo jogado fora hoje, obrigado DC, bando filho da puta. Aquela saga, pra mim, sempre foi a ideia perfeita de um filme, né? Infelizmente, não utilizaram. Utilizaram só como animação. Exatamente. Exatamente. E a animação ainda deram uma deturpada ainda com a saca. Estevam. Eu tô entre duas pessoas aqui, mais porque elas marcaram minha infância, assim. É o surfista, porque eu sempre me achei um estranho no ninho mesmo, assim. Eu meio excluído, assim, da galera. Estava no lugar, eu estava na escola, eu tinha os meus amigos, mas eu não me sentia parte daquilo ali. E faltava algo. Pro surfista, a humanidade, mas pra mim faltava algo que me igualasse às pessoas com quem eu vivia. E, ao mesmo tempo, o Hulk. Eu tinha muita raiva de tudo, assim. Muita raiva de tudo mesmo, assim. Pela frustração mesmo. Talvez abandono de pai, as coisas assim, mas... Então, assim, são dois personagens que eu me identificava muito. Apesar de não gostar muito das histórias do Surfista Prateado, eram muito cabeças pra um moleque de 10 anos, assim. Porque os meus irmãos que liam, né? Mas eu me identificava com o personagem e com os dois personagens. Assim como eles acabaram também tendo que conviver... Surfista Prateado, com o tempo, o Galactus teve que fazer com que ele convivesse com a culpa, tinha tirado a culpa do personagem para que ele não visse planetas que ele dizimou, né? Para que ele não carregasse essa culpa. Eu depois, quando fui crescendo, eu também comecei a compreender o que me faltava, o que me fazia pensar que eu era diferente daquelas pessoas. Fui me tornando muito mais Surfista Prateado do que Hulk, né? Pude optar mais pelo Surfista do que pelo Hulk. Como pode ver, não é nada tão heróico, nada tão assim, mas eu acho que só sobreviventes, como são os personagens da Marvel, né? Apesar de eu sempre adorar DC, mas a Marvel tem muito mais a ver comigo. Rafael. No meu caso, assim, pelo menos em termos de infância, também seria o Superman. Hoje em dia eu já não levo todos os valores do Superman comigo, até porque, por definição, eles são valores americanos e cristãos, né? Tem muita coisa que hoje em dia eu questiono, assim. Embora tem várias coisas que eu ainda leve, né? Tipo aquela questão da valorização da vida e tal, todas essas coisas assim. Que eu acho que extrapolam, né? Essa coisa imperialista americana. Olha o marxista falando aí. Mas hoje em dia eu acho que cada vez mais eu tô me identificando com o monstro do pântano, eu acho, cara. E com a versão do Alan Moore, assim. Porque eu cada vez mais eu me sinto deslocado em relação às pessoas, assim. Eu ouço as pessoas falar sobre coisas que eu não sei o que é, sobre coisas que eu não tô interessado pra saber. Cada vez mais, assim, eu falo coisas e as pessoas não fazem ideia do que eu tô falando, sabe? Eu realmente cada vez mais me sinto deslocado, assim. Inclusive a aparência, né, também vai ficando mais próxima também. É, mais ou menos, cara. Cada vez mais eu tô me sentindo deslocado, assim, mas ao mesmo tempo eu quero estar sempre junto às pessoas, quero estar sempre querendo fazer coisas boas, tentar ajudar as pessoas. Eu quero sempre tentar fazer essas coisas. Quanto mais eu tento me aproximar, parece que cada vez mais distante eu tô ficando, assim. E provavelmente é porque eu tô ficando velho. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia acho que eu tô mais pra Monstro do Pântano do que pra Superman. Que o verde acompanhe você, então, Rafael. É, e eu também sou ativista do meio ambiente, então. Posso mudar o meu? Tony Stark. Tem mais a ver, tem mais a ver. É, conhecendo o Moro tem mais a ver mesmo. Pela bebida, né? Não pelo dinheiro. Só me falta o dinheiro. Cara, pra mim o Batman, ele é o cara que não importa quanto a situação fique ruim, ele... Se tudo estiver muito, muito, muito ruim, ele só vai seguir em frente porque é a única coisa que ele sabe fazer. Não, ele sabe pegar criancinha também. eu levo isso pra minha vida. Não importa quanto esteja ruim agora, continua seguindo em frente. Continua que as coisas mudam. Então, eu gosto da perseverança do Batman. Não importa quanto a idade dele pese, quantos traumas ele tem que sofrer, quanto mais ele tem que refinar o corpo e a mente, ele é a ponta da lança. Ele é o cara que vai continuar indo até onde der e talvez mais um pouco. Então eu gosto desse valor dele, dessa filosofia de nunca desistir, nunca ir para trás. Sempre para frente, não importa o custo. Tô falando que o Batman é o Joseph Klimber dos super-heróis. Não, ele tá dizendo que... O Adonis se procurando Nemo, né? Pra onde continua. Não, gente, vocês não entenderam. Ele disse que ele quis dizer que com preparo o Romenick pode derrotar o Galactus. Exato. Conhecendo o Romenick, ele quis dizer que com preparo ele poderia comer o Galactus. Exatamente, com a cantada certa. Eu acho impressionante a capacidade que o Moura tem de resumir as coisas, assim, tipo, essa uma palavra certo, né? Uma comparação, assim. Ou como dizia um velho filósofo, com gel e jeito não tem buraco estreito. Se um filósofo famoso não disse isso, deveria. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre algum herói de quadrinho? Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, que não tem a ver com o herói de quadrinho, mas que eu comentei que não tinha como trabalhar com filosofia aqui no Brasil que não fosse como professor. Na verdade, até tem concurso para Polícia Civil, eu acho, na área de filosofia, que daí a pessoa trabalha com projetos pedagógicos voltados para a questão de atendimento à criminalidade, assim, pessoas fragilizadas, classes sociais, coisas assim. Essas questões, assim, que levam ao crime, né, e projetos, tá, boba, enfim. Rafael, tarde demais, qualquer filósofo que já tenha ouvido o podcast, no final já deve ter cortado os pulsos, né, cara? Já se matou. Já se matou, né, cara? Cara, assim, ó, cara, se o filósofo passou por Nietzsche e por Sartre e por Schopenhauer, cara... Pode ter certeza. Pelo desemprego é fichinha, né? Desemprego é fichinha. Desemprego não, porque é que eu nem digo, cara. O filósofo, a única diferença entre o filósofo e o mendigo é que um deles pode usar o que sabe pra ganhar dinheiro. O outro é filósofo. Olha, você falando que passa pra um, passa pra outro, só me lembrou do futebol de filósofo do Monty Python. Cara, esse é genial. É muito genial. Esse vídeo é genial. Esse vídeo tem que achar pra colocar no posto também, porque esse vale muito a pena. Eu conheci um filósofo muito bom, cara. Melhor porteiro que a gente teve aqui no prédio. Bom, é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse papo cabeça, desse podcast mais intimista e mais filosófico. Dúvidas, comentários, pedidos, vocês já conhecem o blog, como funciona, comentários, e-mail é contato@uareva.com. Siga o nosso Twitter, @uareva, 2 As no final. E ficamos por aqui. Estevão, você gostaria de fazer as honras e gritar uareva pro final? Só preciso um recadinho mínimo aqui. Este ano ainda vamos lançar em novembro no FIC lá o Futuros Heróis e Passarinhos, a terceira edição, né? Que é os Passarinhos apresentam Vida de Escritor. Então até lá, gente, no FIC, uareva! Você pode tudo conseguir, você sabe. Podia falar, sabe o quê? Filosofia no MMA. O Modesto vai falar do cara lá que recita Kafka. Assim, né? Você vai entrar mesmo nessa? Sério. Ô, Thiago, há tanto tempo que eu não falo com você, você vai começar me provocando já. Provocação. Sim. A minha filosofia de vida é o bullying. Ai, seu provocador. Alguém tá me ouvindo? Sim. Sim, claro, porra. Legal. Muito legal. Opa, uma chuva de eletricidade aí. Tá puxado. Bom dia, Rafael. Não, eu caí, mas voltei, já tô aí. Foi abduzido agora, porque deu uma interferência desgraçada. Sabe que é isso? Rafael, deixa eu falar que foi isso, foi Deus. Foi Deus, só pode. Não sei. Eu não consigo encontrar outra explicação racional. Eu escutei. Caia de joelhos e chore. Eu no ET telefone minha casa. Eu adoro os religiosos. Eu abraço os religiosos. Religiosos e religiosas, né, Rafael? Não, eu gosto de religiosos, cara. Eu abraço vários, todo dia. Eu tenho uma campanha Abraço e um Religioso. Uma campanha que eu faço pra mim mesmo, é uma filosofia de vida. Eu abraço um religioso todo dia. O Rafael vai pra centro da cidade com a plaquinha lá, abraços grátis em religiosos. O que não é muito difícil, né? Porque 99% do Brasil é religioso, né, cara? Então, a estatística pode não estar exata, tá? Só pra avisar. Mas... Quem arrotou, velho? Eu não sei, não fui eu. O meu tá no mudo, eu quero deixar avisado. Tá? Então falhou, cara. É, não deu. A grande maioria das pessoas religiosas, né, cara? Então eu posso abraçar qualquer uma que a probabilidade religiosa não me assim. Enfim, vamos continuar. Ô, Estevão, deixa eu só explicar uma coisa. Eu falei aquela parte do piada gordo zoando, tá? Eu sei que você não tá acostumado, tá? Não, mal, não. Cara, leva mal, cara. Não, pelo amor de Deus, escuto vocês e o outro podcast lá, entendeu? Entendeu? Como é que eu não tô acostumado? Os inomináveis, né? Os inomináveis do mundo lá. É, não pode dizer. Não pode dizer que é o MDM. Ô, droga. Meu Deus. Podcast Suareva foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.